pedra que corrói o mundo. O efeito colateral no organismo é profundo. Já não tem amigos, muito menos familiar. Seu único parceiro é o cachimbo da agonia. Sequela irreversível no seu rosto é aparente. Drogado, viciado, infelizmente dependente. Mas o Zé Noiado que fuma essa merda. Mais de um homem santo, como esconder sequela? Noiados, viciados, jogados no final do poço. Como que pra Deus der esse desgosto? No inferno o capeta tá rindo da sua cara. O cachimbo é o revólver, a pedra é a bala. É autossuicídio, estado terminal. Sem recuperação, sem oração, sem hospital. Comecei a usar crack quando meus amigos me chamavam, aí eu ia. Perdi a confiança totalmente assim do meu pai, dos meus irmãos. Aí quando eu tirei, fumei o primeiro cigarro, aí comecei a gostar e comecei a fumar. O efeito dominó. Pode crer que é muita treta. A pedra é o brinquedinho predileto do capeta. Enquanto você fuma, o demônio se diverte. Acabando com o futuro e viciando vários moleque. Graças a Deus, essa merda eu não fumo. É mó vacilo se afundar nesse bagulho. Vários vacilou, viciou, ficou pequeno. Fazem qualquer coisa pra fumar desse veneno. Ideia vai, ideia vem. Estranha até a mãe, se dinheiro ela não tem, não se controla. Sua vontade de fumar, pode crer. Virou fumaça sua paz, seu conceito em proceder. Pele e osso, magro, mal cuidado. Estado terminal, a cara do viciado. Ninguém confia, sua palavra não vale de nada. Só 7-1 nervoso pra voltar lá na bocada. E penhorou tudo que tinha em casa. Só televisão, roupa, não tem mais nada. Seus amigos, agora te evita. Sua família com desgosto da sua vida perdida. E sua filha não sabe que você é o pai. Sua mulher com vergonha já não te quer mais. Descabelado se está desesperado pra fumar essa porra da pedra. Já até comeu viado. Eu tô ligado, eu observo tudo. A pedra é o capeta, a destruição do mundo. Só pilantragem, só Zé Noiado, só um derrubando o outro, tipo efeito dominó. Só pilantragem, só Zé Noiado, só um derrubando o outro, tipo efeito dominó. Só pilantragem, só Zé Noiado, só um derrubando o outro, tipo efeito dominó. Só pilantragem, só Zé Noiado, só um derrubando o outro, tipo efeito dominó. Tempos atrás, crack era jogador de bola. Não existia essa merda que destrói as favelas. Família, amizade, futuro virou fumaça. O crack vem primeiro que o remédio da sua mãe. O crack vem primeiro que o leite do moleque. Não pensa em mais nada, só pensa em dar mais um. Império do soldado, nóia aqui é só mais um. Entre milhões, pouco a pouco envolvendo barra em peso. Sua família entra em desespero, pois se te pega, forjam um flagrante. Complicam sua vida porque ele estava no instante. Um elemento sem camisa e de boné. Sem RG no bolso pra provar quem ele é. Quem planta vento, colhe tempestade. Alguns que não morreram estão trancados atrás das grades. Só pilantragem, só Zé Noiado, só um derrubando o outro, tipo efeito dominó. Só pilantragem, só Zé Noiado, só um derrubando o outro, tipo efeito dominó. Só pilantragem, só Zé Noiado, só um derrubando o outro, tipo efeito dominó. Só pilantragem, só Zé Noiado, só um derrubando o outro, tipo efeito dominó. FC ganha R$30 por dia e gasta metade do salário comprando pedras de crack. Mas também já fiz muita besteira, meu pai já tem chorado muito, minha mãe. O efeito dominó sobre famílias e vizinhos.